Pois é, então. Será que acaba antes das 5? Vamos começar, então. Vamos começar daqui a 2 minutos. Só dar os últimos recados. Semana passada, como vocês viram, o negócio não funcionou devido à turbulência. De novo. E hoje nós estamos aqui para tentar a bagaça. Então vamos torcer para que dê tudo certo daquele jeitão. Uma semana antes. Senhoras e senhores. Caindo pouco, ele não tá afim, eu acho que. Tá, nós podemos dar o início. Ou podemos adiar, eu vou dar essa opção mais uma vez. Ova na lua. Não, é que a conexão caindo o tempo inteiro, depois dá um belo de um trabalho. Dá um belo de um trabalho, entendeu? E eu acredito que ela vá cair novamente, porque pela chuva, deixa eu ouvir aqui de novo. Como ligar pra mãe de Nai? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Mas como isso está aí, a chuva aqui em Rio Claro. Bota lá, debaixo da chuva lá. Vou levar o notebook aqui. Você tá abrindo a comporta, vai encher a casa dele. Que isso? Jogou o notebook na janela? Ô, Samir! Samir! Vamos adiar esse podcast então, velho. Não! Tá. Vamos, Samir, vamos adiar isso aí. Olha, o Cebola que manda aí, é? Cebola é o delegado aí, é? É, eu queria falar que o Carioca é o delegado aí. Pode ser agora? Pode, vamos lá. Não. Daqui. Beleza? Quem é que tá com vidro encapado? Cebola, arruma essa merda aí, ô caralho. Porra. Vamos começar o negócio, você vai mexer. Poxa, na frente. Xerife, põe moral, xerife. Vai começar ou não vai? Vamos lá. Senhor Panicast tá bravo, hein? Fui. Já vai começar. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado. Senhoras e senhores, bem-vindos a este podcast maldito. Podcast chamado Panicast, podcast que fala sobre o pânico, tanto na TV, como na rádio, como na mídia, em geral nos veículos midiáticos. É, este programinha aqui que nós fazemos, nossos amigos, nos reunimos no Skype para bater um papo gostoso e apresentar este material para vocês. Estamos na edição número 79, hoje é uma terça-feira, 15 de setembro de 2009, a data desta gravação. A conexão vem diretamente dos Estados Unidos e temos aqui a presença dele. Francis, a sua consideração inicial. Opa, como é que você tá, chuchu? Beleza? Tranquilo? Beleza? Alegria total, essa semana eu tô alegre pra caramba. Tô percebendo. Perceptivo. É. Tá uma loucura. Falando em animação, temos também ele aqui, Sideral. E aí? Nossa, velho. Já deu pra notar. Animação, né? Em pessoa. Já deu pra notar. Animação. Tô feliz que o meu ídolo tá aí, o Cebola. E eu paro pra frente. Exatamente, ele mesmo, Cebola. Olá, Cebolildo. Opa, Sami, tudo bem? Como é que você tá? Muito bom voltar a participar do Panicast de novo. Tá feliz? E é isso aí, bola pra frente. Tô muito feliz. Boa, isso. Muito feliz. Isso é importante. Temos aqui uma das pessoas mais centradas dessa turma de loucos, que é Kainan Fani. Beleza, Kainan? Beleza, Samia. Olá a todos. Que noite maravilhosa. Eu pensei que eu não estaria vivo para ver o Cebola tendo fãs. É a vida, né? É a vida. É, significa. Destaque do Kainan. Que destaque do que isso? Isso não foi combinado. Lógico, mas lógico. Tava não. Na pauta, sabe? Destaque do Caimão para o podcast. Isso, produção. Flávio Prats não tava na pauta, viu? Mas olha só. Ah, destaque? Bom, ontem. Produção. O que é produção? O que é produção? Não, ontem. Tivemos o falecimento de Patrick Swayze, né? Exatamente. Esse é o destaque. Esse é o destaque. Nossa, velho. Nossa, a cantarolada do cara. Nossa. Boa, Kainan, muito obrigado. Então temos a presença dele, do Paulo Salve, Time Chef. Opa, tudo bom com vocês? Beleza. Boa noite, vamos fazer que nem o Senna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, aliás, falando do Senna, o Senna não está presente, deixou um grande abraço a todos aqui, deixou também uma mensagem que nós colocaremos daqui a pouquinho. Ele trocou o podcast por um jogo de futebol. Temos aqui Leandro Rezende, o nosso amigo de Minas Gerais, beleza, Leandros? Tudo bem, beleza aí, galera, como é que vocês estão? Demorou, mas estamos fazendo mais um. E pra não perder o costume, ó, já é um sucesso esse bordão. Muito bem, vamos às estreias. Temos aqui a estreia de Osman Andrade. Beleza, Osman? Beleza, Sami. Olá, galera. Tô estreando aqui hoje no Panicast. O Marcelo Senna sempre me falava do Panicast, o Luquinha também. E hoje eu resolvi dar o ar da graça e aparecer e atrapalhar um pouquinho essa bagaça aqui. Isso é muito importante, já está conseguindo. Obrigado pela presença. Temos também. Você é do litoral, né, Osman? É, eu moro. Eu sou vizinho do Paulo Salve. O Paulo tá na Praia Grande, eu tô aqui em Santos. Mata. Mora lá! Tem São Vicente no meio, viu? Boa. É verdade. Que bom. São Vicente, né? É a cidade ponte, né? A gente chama de cidade ponte. Boa. Muito bem, vamos um pouco mais longe, então, para Barreiras, na Bahia, com Lucas Vital e sua conexão 3G. Opa! Olá, Sami! Olá a todos os participantes do chat. É uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez, após um pequeno período de hibernação do podcast. Vamos lá conversar um pouquinho e debater sobre a rádio, sobre o Joshua aí, Silveirinha, e assim vai. É Joshua, é? Muito bem, temos também aqui as mulheres. Mulheres, que coisa muito importante nesse podcast, temos a presença aqui. Tava faltando, hein, Samir? É, então, aí é que tá. Esse aqui é o único podcast que deixa as mulheres por último, né? Mas tudo bem. Exatamente. É. Mas, você vê o cavalheirismo. Mas o que acontece é o seguinte, não é uma questão de cavalheirismo, é que o melhor sempre você deixa para o final. Muito bem. Não sei. Depois não. Eu ponho o claque na edição, depois aí fica legal. Temos a presença da Mariana. Tudo bem, Mariana? Olá, boa noite. Bastante animada. Tá bastante animada. Você vê que o tudo bem ela nem respondeu, né? Ela só falou boa noite. É. E temos também a nossa querida gaúcha Daiane Empinotti. Olá, Dai. Oi, boa noite, gente. Tava com saudade disso aqui. Tudo! Obrigado! Do Panicast. Um de vocês, do Panicast. Nossa, tô brincando. Nossa! Beleza. Tá bem engraçadinha, né? Todos vocês. Põe um cavalo. É. Todos vocês. Põe um cavalinho aí. Bom, então é isso aí. Então, chamando agora o José Vinheta, vamos entrando e começando com mais um Panicast. Vai lá, Zé Vinheta! Funny cast. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Vamos então, estamos aqui com o Panicast 79, iniciando aqui o Panicast 79, vamos falar um pouquinho do pânico na mídia. Eu gostaria de começar com um assunto que não é tão passado assim, mas até é um pouquinho assim, mas podemos relembrar aqui sem problemas, que as pessoas estão curiosas para saber da feijoada do Twitter. Teve aquelas doideiras lá para os caras concorrerem. teve a Dilma chupando o dedão do pé, teve fazendo um monte de coisa. Eu não precisei fazer nada disso. Exatamente. Temos a Daiane, que foi convidada direta pelo Duílio, através do próprio Twitter. Ô, Dai, resuma aí, como foi a Odisseia? Olha, o que, que eu posso falar? O Paulo Salvo também tava lá. Sua reação ao ver a cabeça de vovô. Eu falei pra ela. Você lembra da hora que eu falei? Lembro. O bonecão de Olinda. É muito grande, gente, aquela cabeça dele. É enorme. Não é à toa que chamam ele de cabeção. Não é à toa. Sami conhece as duas. Conheço de uma véia também. Uma véia mineira. Falar o negócio. E aí? Esteve por lá, muito... bonitinha, acompanhou na rádio. Sim, fiquei um pouquinho lá. É, eu fui de carona com o Emílio até a rádio. Tem gente que foi com bola. Aí, feijoada foi normal. O Paulo tava junto lá, Paulo Salvo. Até umas 6 da tarde. A convite da Dai, ainda que a Dai tinha direito a um. Mas eu quero saber quem foi. E aí ela chamou quem? Paulo Salve. Eu quero saber o seguinte: quem foi que convidou o Paulo Salve? Paulo Salve esteve lá também. A história não é. É dando aquela encurtada, né? Nós disputamos, né, Sami? Eu, você e o Marcos. É um consenso. Um consenso geral. Mas e aí, Paulão? E você? E a experiência lá? Ah, eu fui na cola da Dai, né? Como que foi? Foi gostoso? Isso, como é que foi a feijoada? Bolinha capricha. Capricha, boa capricha. Feijoada. Caipirinha também, muito boa. Pessoal, bacana. Histórias de vovô? Muito boa. Vovô com suas histórias. Muito, vovô palestra, né? Eu não ouvi todas as histórias. Quem ouviu mais foi a Dai, que ficou sentada mais próximo à vovô. Eu fiquei lá perto de Christian Pior. Polvilho. Crítica, né? Mas eu, particularmente, da viagem inteira, o que eu mais gostei foi de ir no programa. Exatamente, era. Na TV. Era isso que eu ia. Eu gostei mais do que a feijão. Nesse ponto que eu ia chegar, você já participou como Robert pela telinha e você esteve lá, então. E aí? Olha, muito legal. Eu fiquei bem do lado da banda, assim, foi bem legal. Eu não pude aparecer assim, ficar atrás do Emílio, porque, né, eu menti no trabalho, então. Putz, bonito. Ninguém sonhava. Bonito. Ninguém sonhava que eu tava em São Paulo. É o futuro do país. Que mais, Paulo? Mais alguma coisa lá? Não. Muita história, né? Ficar aqui eu ficaria 3 podcasts. Dá pra fazer 3 podcasts sossegado, né? Ô, Dai, então. Então resuma em uma palavra a sua experiência, Dai. Putz. Ó, pergunta de TV Fama. Total. Deixa eu ver. Já foi. Inesquecível é a palavra inesquecível. Muito bem. Temos a presença de Rony Galo aqui, que há muito tempo não participava. Levantou até aquelas fumaças, sabe aquelas fumaças de caveira? Quando o cara abre, ó. Fala aí, Rony. Opa, isso aí, beleza? Eu quero saber o seguinte: na minha opinião, entendeu? O Emílio, essa piada de 99. Tem que se retratar. E aí, Rony? Você viu eles falando lá na TV? Ver. É, eu até lembrei desse episódio, né, lá a Sabrina com aquela matéria no Senado, lá dos Trapalhões, e ele, no finalzinho, pagou um pau pros Trapalhões lá, né, como se nunca tivesse falado mal. Só que você lembrou. Depois apareceu, então. Você lembrou, né? Falou, ah... Foi por isso que ele apareceu. Tá mentindo, aqui, né? Tá mentindo. Aí resolvi aparecer hoje pra contestar. Fazer uma visita, né, muito tempo. Como é que você tá vendendo? A última vez que eu participei, eu acho que o Panicast era semanal ainda, ó, pra você ver quanto isso, tempo. Estamos no 79, agora... você participou acho que do 24. Agora é anual. É, agora é anual. Anual. De ano em ano. É. Boa, Rony, bem-vindo novamente. Agora, pô, obrigado, Samir. O Andy mandou um beijo, hein? É, o Andy mandou um beijo pra você. Uou, beijo do gordo, uou. É o seguinte, então, fechando a... feijoada do Twitter. Aliás, no Twitter eles estão dando vários prêmios, né? Teve depois o negócio do do iPhone, estão dando camiseta direto ali. Virou a porta da esperança, né? É, virou uma maneira, alguém, uma maneira legal de interagir. Porta do desesperado, se fosse. Eu achei as piadas lá no dia do iPhone muito fracas, cara. Aliás, não era só piada, era pergunta, né, cara? Charada. Charadex. Garota que ganhou lá o negócio. A garota que ganhou o negócio hoje lá do sovaco marrom, vê aonde que tinha graça naquilo. É muito velho. Não, né? Porque tipo assim, eu tinha contado umas duas que tinham sido melhores que a que ganhou, entendeu? Antes do programa. Então, meio que não faz sentido, sabe? Ah, mas é igual o Carioca escolher, ninguém segura esse bebê, pô. Aquela lá foi brincadeira, eu liguei lá, eu dei uma reclamada legal. Puxou a orelha dos caras. Um monte de piada boa, o cara manda uma dessa, escolhe uma dessa. Eu acho que o site do cavalo é melhor, hein? A do cavalo era fácil. Site do cavalo é melhor, hein? Eu posso acho. Posso fazer uma consideração sobre o Twitter? Pode. É simples, porque na minha opinião, eu acho que o Twitter simplesmente matou o blog. O blog, o plant... só tá tendo utilidade pra dizer quem é o convidado e só. Porque o Twitter, na verdade, tem as perguntas e tudo mais. O blog... Mas aí é que tá. O convidado também é divulgado no Twitter. Não só pelo arroba Programa Pânico, mas também pelo arroba Gonzales Pastor, pela Clarice, pela Bipolaridade, ou seja, de qualquer forma, também tá no Twitter quem é o convidado. Falando em Clarice... Porra, Emílio! Né? Parente do Lucas. Vem a baiana. Vem a baiana. Parece que a Clarice não tava... Ô, oh, minha prima. Era um poste, parece um poste. É prima do Vital, ó. O Vital conhece. Uhum. Conhece? Fala mal não, viu? Eu já, tipo, já foi. Desculpa. Lá, já. Eu falei mal? Não. Não, não. Então, e esse lance de Twitter? Ah, não, segue aí, vamos lá. Esse lance de Twitter, aliás, sigam o Senna, arroba arte da bola. O que acontece com o lance de... O que acontece com o lance de Twitter foi o quê? O Senna foi parar numa matéria na televisão que foi o Delivery. E ele usou o Twitter pra coagir a editora do programa, que eles até mostraram. É, a Fran, que é a editora, e mostrou lá o Senna. Eu dei uma ajuda pro Senna, eu falei, ô Senna, editora, esse aqui, passei o Twitter dela. Ele foi lá, pediu, e ela colocou no ar ainda o negócio. Já que o Senna não tá aqui, já que o Senna não tá aqui... Por causa do negócio. É, então, por causa do negócio. Já que o Senna não tá aqui, o que vocês acharam dele no Delivery? Pô, foi tão rápido, nem vi o cara direito, não, sinceramente. Comenta, foi, comenta um negócio legal passou, pra ele ficar contente. Peraí, já. Não, foi bom. Pra mim, eu acho que ele tava... Vamos cortar as reclamações, vamos fingir que foi legal. Vamos combinar tudo. Só que ele ouviu, ele vai ficar contente. Foi sensacional, filho. Ele deu um super conselho pra galera pra não beber antes de dirigir. Foi bem didático. Pô, cara, eu achei bem louco. Foi massa, velho, a participação. Foi demais a parada. Segurando eu a acho peça, que Eu acho que agora ninguém segura o Senna, né? Acho que vai ter mais participações aí. Ah, a chance dele voltar. Eu acho que o Zina vai sair. Eu acho mais. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Zina, hein? Eu acho mais. Eu acho que tem que ganhar uma placa da Polícia Federal, hein? Bom exemplo, um nego. Boa, Senna. Uma salva de palmas para o Senna. Boa, Senna. Viado! Nossa! Beleza, já fizemos a nossa parte, vamos todos para o céu. Tivemos também, olha só, o problema. O problema de um podcast que fica muito tempo sem gravar é que passam muitas coisas. Nós tivemos também, neste meio, o final da Fazenda, que foi o Charles e a Samambuca, ex-Pânico, que estiveram participando. Depois o Charles reencontrou a família, e no dia lá a galera ligou pra ele. Eu achei uma coisa muito bacana. Pra quem tava ouvindo na rádio, acompanhando, não teve o primeiro bloco, todo mundo, mas o que aconteceu? Quem ligou na Record viu os caras ligando lá e tirando um sarro, ainda falando que foi o Magela e o Stevie Wonder que contaram os votos. Você chegou a acompanhar alguma coisa, meu caro Osman Andrade? Não, essa isso aí eu não vi, não. Beleza. Eu tô por fora. Escolhi a pessoa. Não, pode editar isso aí. Escolheu muito bem a pessoa. Fica tranquilo que o Cebola salva aqui. Cebola, e aí, você acompanhou a Fazenda? Pô, acompanhei, foi muito bom, né? Pô, os participantes estavam sensacional, né? Com a sua jogada lá, de marketing, né? É isso aí. Nossa, velho. Belo resumo, Cebola. Gostei. O professor pediu empenho, a gente fez uma boa partida. E vamos buscar os 3 pontos aí na próxima partida, jogando em casa. Jogando em casa. Meio Roberto Carlos, né? Você viu? Ô, Francis. Importante sair do rebaixamento. Como é que você tá, rapaz? Francis acompanhou a Fazenda, né? E Charles lá? Doidão ou não? Cara, o Charles foi sensacional ali, sabe? Gostei bastante. Mas é aquela coisa toda, né? Um Pátia Marmelo não tem como. Por quê? A Dani Carlos, ela voltava sempre primeiro, quando existia a tal roça, e o Dado sempre ficava por último. Aí eu te pergunto, como que a Dani Carlos sempre voltou primeiro e a Dani Carlos perde o prêmio? Matemática, não... né? Matemática não bate. Pô, não dá, né? Muito Marmelo. Tchau. Aula de soma e subtração, o pessoal da Record deve ter faltado. É, pois é. Não, mas é o Magelo. O Magelo tá aprendendo. Mas tirando o Charles, eu não sei nem se ele deveria ter ganhado, mas pelo menos na final, acho que com certeza devia ter merecia, ter ido, né? Mas aquela teoria da Amanda faz bastante sentido. Não sei se vocês lembram, mas... Que o Carlinhos é churupita e não aceitaria as coisas que vai propor. Ele não era o personagem certo pra aparecer na cara. O galã, né? Assim, o galãozão, né? É boa. Agora eu te falo. Se ele tivesse ganhado 1 milhão, ele tava numa merda com aquela mãe dele, aquele aparentada maldita que apareceu quando ele tava chegando próximo da final da Fazenda. Inclusive a irmã foi até na rádio, né? Os caras levaram até a irmã do cara lá. Bem simpática, né? Nossa. Bem simpática. Eu acho que a Record usou esse artifício do Carlinhos por causa do Ibope, cara. Acho que foi uma coisa mais assim... Acho que tiraram ele mais da Fazenda pra estar dando aquele bope quando ele foi no Hoje em Dia e nos demais programas da casa. O Hoje em Dia deu o triplo de audiência da Globo. O primeiro lugar com o triplo de audiência da segunda colocada no dia que o pessoal ligou lá. Aliás, a ligação, você acompanhou, Kainan? Claro, acompanhei. Foi até bacana. Não teve, né, o primeiro bloco lá. E o mais curioso é a Amanda, cara, que ela ficou emocionada de falar com o Carlinhos. Ninguém esperava isso, entendeu? A Amanda, acho que ela nutriu umas... É uma paixão antiga, Kainan. Paixão antiga, isso. Sempre gostou dele. Entendeu? Eu fiquei meio surpreso, assim. Mas, ô Samir, uma coisa que aconteceu também na final da Fazenda, que foi em off, foi o pessoal da plateia da Fazenda no dia da final... cantaram, falaram que o Carlinho era o campeão, que ele que foi o merecedor, e os produtores da Record no momento até pediram para diminuir a euforia por causa que iam mostrar mais ainda que teve uma artimanha deles pro Dado ganhar. Ia pegar mal. Foi muito estranho isso aí, né, cara? Agora vai sair a segunda edição da Fazenda, já perde a credibilidade. É muito estranho, porque ninguém... Eu não conheci uma pessoa que me falou assim, pô, tô torcendo pro Dado, Dona Bela. Ninguém mesmo. Agora a gente vê no Twitter, vê não sei o que, o pessoal fazendo campanha contra o Dado. Então não sei da onde apareceu esse público dele. Teve a suspeita lá do telefone, teve muita coisa. Mas o mais estranho, Samir, é que depois da Fazenda ele não teve tanta evidência igual o Carlinhos teve nos programas da casa. O Carlinhos teve mais participação do que mesmo o Dado. Eu acho que nem a Record esperava que o Carlinhos ia dar tanta audiência como deu. Muito bem, alguém mais? Charles? Samambaia, ninguém falou da Samambaia, né? Samambaia é bem... Samambaia, eu posso falar uma coisa dela? Lógico. É que a Samambaia parece que ela foi pra Record, né? Foi contratada. E dizem que ano que vem ela vai estrear um programa junto com o Mion, cara. Na linha Pânico CQC, rapaz. Deus do livro. Será? Não sei porque, mas tô sentindo... Não é querendo agorar, mas é que eu tô sentindo o cheiro de que esse programa não vai dar certo, cara. Por será, hein? Primeiro que o Mion... foi aberto. Mas o Mion fez um programa na Bandeirantes com a cara do Pânico, na chama Descontrolar, como que era? Descontrole? Descontrole. Não vingou, né, cara? Mudou o nome, mas depois mudou o nome. Meia boca, né? Não vingou. Controle. O estilo que o Mion queria adotar na época não dava pra Band, entendeu? O Pânico deu sorte porque foi numa Rede TV tem mais liberdade. Exato. Eu acho que a liberdade que o Pânico tem é só na Rede TV. Eu acho que se o Pânico. Se falou muito do Pânico ir pro SBT ou até pra Globo. Pra Globo eu acho pouco provável. Mas mesmo que fosse, eu acho que o programa seria cortado algumas arestas. Madrugada. Eu acho que o programa tem que ficar realmente na Rede TV, é onde tá dando certo. É naquela coisa, o time que tá ganhando não se mexe. Mas eu acho que o Silvio Santos na SBT, ele daria uma liberdade também pra ele, sabe? Porque ele gosta muito dele. Mas o Silvio Santos muda muito a grade, é, né? Ele dá liberdade, mas se ele quiser mudar, ele muda, então é complicado, né? É. Tem que fazer um bom, o Silvio também tem aquela questão, é o seguinte, é que no caso eles estão numa emissora pequena, então eu acho que não teria só a liberdade que eles têm pela emissora, mas pelas outras emissoras deixarem os artistas darem entrevista pra eles. Se eles forem pra uma emissora grande, eu acho que não vai rolar tanta entrevista com o Global, com o artista da Record, porque eles já vão estar muito no embate de frente. Só pra complementar esse negócio da Record aí, só rapidinho. A Record tá ganhando muita audiência, mas se você for analisar, é só com as cópias dos programas que tem na Globo, por exemplo, né? Sim, aí eu concordo também. Espetacular. Ela fez um esporte ali, é o Esporte Espetacular, tem o Domingo Espetacular, porra. É, a Rede Recópia, né? As novelas são todos os atores e atrizes que eram da Globo. É, os atores... Padrão Silvio Santos da televisão brasileira. Quando teve essa briga aí dela com a Globo, os caras que trabalhavam na Globo tá na Record falando mal da Globo. Exatamente. Engraçado. Estão revelando quem? Não estão revelando ninguém, eles têm dinheiro. Pastor tem dinheiro, pô. E por aí vai. Vamos fazer o seguinte, então vamos chamar o Senna para o bate-papo. Não, chama não. Dizem que sou louco por pensar assim. Acabei de chegar. Boa, Senna, aí nós estamos no meio da gravação, então vamos seguindo aqui. Beleza? Tá bêbado ou não? Tá o quê? Não estou bêbado. Ótimo, isso é muito importante. Embriagado. Só um pouquinho embriagado. Ô, pessoal. Fala, querido. Tem novidade. Boa tem noite, novidade. Bom dia, madrugada pra todos. Nossa, perdeu até noção do tempo. Sentiram bem a meu período que eu estava ausente por aí? Curtimos. Todas... Nós falamos de você agora de pouco aqui da sua participação no delivery, você vai ouvir na gravação. Ok? É. Vamos seguindo agora, então. Fala então, cacete. Fala, fala. Fala, pode falar. Cebola, fala pro pessoal onde eu estive agora há pouco. Nossa, conta aí. Cebola é assessora? Cebola é o. Fala, secretária. Porta voz do Cebola, do Marcelo. Nós vamos fazer um pouco. Meu amigo Marcelo Senna estava assistindo o jogo de São Caetano e Vasco. Eu juro que é melhor não ser o normal. Beleza, então temos o Senna, temos a presença do Senna. E vamos seguindo por aqui com o podcast de número 79. É o seguinte, o blog... Gostaria de fazer um parênteses aqui. O blog tem a coluna Nem Só de Pânico Vive o Homem, que é feita pela Dari. A Dari há muito tempo ela não faz essa coluna. Então nós estamos aqui aproveitando para mandar um beijo para a Dari e pedir a volta da coluna, se todos concordam aí. Vamos lá, volta. Ali encabeçado por Senna, então a campanha Volta Nem Só de Pânico Vive o Homem. Ok? Ô, Darizinho, volta aí, tanto vai. Decoro pra convencer. Não, claro, eu quero que a Dari volte. A coluna era muito bacana. Mas, sei lá, espero que ela... Abre a porta. E realmente, né? Nem falando. Só de Pânico vive o ônibus, né? Nossa, pois então, o quê? O que que vive? O ônibus? Nossa língua portuguesa. nossa língua, nossa língua portuguesa. O homem, o quadrado do risco do homem. O homem. Fazer um quadrado. Então, beleza. Dari. É o risco do quadrado do homem. Dari. Volta, Dari. Volta que nós gostamos muito de você e da sua coluna. Outra coisa, olha só como o Twitter é um negócio legal, né? Sigam @ChrisRossetti e vocês vão ver. Nossa, a pessoa que já apresentou este programa, você está vendo um trecho agora. Olha só. Aqui na minha foto de serviço. Cala a boca. Agora calma, eu só quero saber do Chris Rossetti. Você está fantasiado de que neste carnaval, Chris Rossetti? Camisinha e maconha. Tá você... louco, meu. A pergunta é a seguinte: eu queria saber do Dr. Rossetti se ele sofre de lordose, cara. Você tá falando muito com dislexia, velho. Cara, eu quero falar com a Ana Paula. Ana Paula já saiu. Ana Paula já foi, trouxa. Filha da égua. Expulsaram a menina. Não, ela foi embora. Mas então, Chris Rossetti, você ouviu a história lá do ouvinte alfinete? Você tá por dentro dessa história? Ou não? Ah, cara, eu achei uma viadagem do cara. Eu sou um filho da mãe. Todo mundo aqui dentro é filho da mãe. Todo mundo é filho da mãe, não se preocupe. É da sua, né? Não, dá muito pai. Filha da puta. Falando altos palavrões, zoneando o negócio, se você seguir, você não vai achar que é a mesma pessoa, porque é o Chris Rossetti politicamente correto. Então, convertido. Está aqui o nosso recado. Recado para Chris Rossetti, que agora trabalha numa televisão religiosa. Chris Rossetti, ou você aparece aqui de vez em quando, dá um alô pra galera, rever os amigos, ou nós vamos queimar o seu filme com... no padre, padre. Exatamente, com os panicasts antigos aqui, que nós temos aqui os panicasts antigos. Lógico, vamos fazer um medley dos palavrões de Chris Rossetti. O bonitinho, né? O galã, agora não é o galã. Diga-se passagem, bons tempos, né? Então. Bons tempos. Opa! Foi bom, né? Tempos em que o Panicast era semanal ainda. O Nigalo participava ainda do Zendel. O Nigalo participava, pra você ver como faz tempo no negócio. De eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito... Beleza, deixa eu só aproveitar aqui também, eu acabo de receber um SMS de Big, o Big maldito, queria participar e não conseguiu participar, um abraço para Big. Ele tava aí antes de começar. Tava aí antes de começar, participou do aquecimento, depois se ferrou porque a Lan House fechou. A Lan House fechou, deu o tempo dele, ela deu os R$2 de horário que ele pegou lá e daí fecharam. Pois não. Avisar o pessoal da Adri, né, e o pessoal do período da tarde, não é? É, o pessoal que sempre acompanha. E teve um comentário no blog de Paloma Alves, que também gostaria de participar, mas não pode. Então nós estamos buscando um horário alternativo em breve, novidades deste Panicast. Então aproveitando, Samir, a Tata também, Samir, manda um beijo pra ela. Ah, sim, a Tata, a Tamires também, que sempre participa, mas esse horário é ruim. Várias pessoas, Pena Oliveira, esse horário é ruim. A ligando muito o povo, não é? É, aproveitando também, manda um abraço pra Dona Inestinha também. O Daniel da Padaria, né? Pôr do Sol. Isso. O São Antônio. A Padaria Pôr do Sol. E as musas também, né? A Cris, a Sambaia. Dá um salve pro alemão, que é velho de guerra. Beleza, beleza, beleza. Até a Tânia que está fazendo. Mandar um salve pro Juro Campos, pro Dunha. A Tânia está fazendo. Mandar um salve aí pro pessoal da Web Rádio Litoral. Como é que chama lá o programa que a Tânia está fazendo? Ah, tá bom, gente, já encheu o saco. Vai ser bom pra editar. É, o Cebola começa e agora. Como é que chama o programa da Tânia? A Tânia que tem o programa agora na Rede Interligado TV. Interligado Games. Ah, o Interligado. A Tânia tá fazendo o Interligado agora. Sensacional. Tem dia que ela vai de sainha lá, é uma coisa impressionante. Vamos seguindo então com o Panicast de número 79. aproveitar também e avisar as pessoas que estão ouvindo aí de fundo Raul Seixas. Por que esse maldito Raul Seixas? Se o aniversário de morte dele foi em agosto, 20 anos sem Raul, já foi há muito tempo. Não, o que acontece é o seguinte: no último podcast, ele se chamava Há 10 mil anos atrás. Só que não entrou uma música do Raul e todo mundo pensava que tinha algo com o Raul, homenagem, não sei o que, tocou Michael Jackson. E foi há 10 mil anos atrás o nome, feito uma alusão aí à demora do Panicast. Então nós estamos tocando o Raul aí, pra você que ficou órfão do último e achou, pô, não vai ter Raul, estamos aqui, vamos ouvir um pouquinho de Raul, olha só. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva o novo Raul. Toca Raul aí, fim. Toca Raul. Vou tocar. Essa é a minha música preferida do Raul Seixas. Qual cena? Qual não? Aquela. Um, bate, zoom. Gaming. É, nós abrimos com essa. Nós abrimos com essa. Senna, tem que imitar o Raul. Na voz do Raul Senna. Na voz do Raul Senna, vai lá. E já tem dado. Registrado, já lembrado, se quiser voar. Qual igual? Voar. Nossa, velho, deu um bizil nessa vida. Depois do delivery. Travada. Depois do delivery, ele embestou a bebê agora, né? Faço o que tu queres, coisa tudo da lei, da lei. Tomou refrigerante, entendeu? Eu não tô com álcool. Vamos aproveitar, então. Aproveitar o momento, então. Vamos para o Pânico na TV. Vamos falar meio por cima, então, dos quadros. Por exemplo, falamos do Senna e do Pânico Delivery. O Delivery teve também especiais durante esse tempo. Aí teve especial Dia dos Pais. Exatamente. Dia dos Pais, que foi muito louco. O Kainan gosta do Delivery, certo, Kainan? Certo, Samir. Exatamente. Certo. Pânico Delivery, e teve muitos, teve especiais, com os pais, foi pai e filho sendo feitos pelas Panicats. Teve casal. Sim, claro, casal. Exatamente. Ou não, casal que foi, acabou até num belíssimo motel, né? Coisa maravilhosa, né? E também eu queria destacar o que teve no último domingo, que foi tipo meio indiano o negócio, levaram um... É, acho que, não sei, eu tô me confundindo, né? Porque o horário que a gente grava esse... Não, sem problema. Fala no geral, Zé. Entendeu? No geral, o Pânico Delivery eu gosto do quadro por causa do Bola e das Panicats, é claro, porque o Bola fica com aquele jeitão dele. As Panicats às vezes cometem umas zagadas, né? Yeah. Tipo de rapa. E a Juju, hein? Olha, é deitadinha, né? É verdade, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pessoal no dia do delivery meu, né? Deixa eu contar pra vocês o que o pessoal meu abordou. Brincadeira, meu! Ô, louco! Minha mãe apareceu aí, vocês podem até ver, no lado esquerdo, na hora quando apareceu o japonês, que parece a joema do Calypso, minha mãe tá no lado esquerdo do vídeo. Vocês podem dar uma olhada, o Samir? Vamos verificar aqui. Que é de roxo. Nossa. É aquela ali de bigode. Não fala mal da minha mãe. Respeita a mãe do cara, bicho. Respeita a mãe do cara. Falta de educação. Ela tá perdendo noção. E aí, mais alguém? Pânico Delivery. Algum destaque? E o Delivery, eles estão caprichando. Brincadeira, meu! Eles são o gosto mais da... Tá ali, fica junto na hora da abordagem. Entendeu? Sim. Esse aí vem ligado a 220. Não, tô feliz a 1000 por hora. É porque a bolina, a bolina, a piada é sempre a mesma, né? A bolina fica aquela piada do Adriano. Né, olha que o Samir que me deu maior ajuda nesse período do delivery, não é, Samir? Boa, cena. Já falou. Foi o meu... Minha escada de luxo. Você vê? Putz, voltou de novo. Passa, passa a cera, né? Dessa luxuosa escada. Bonitinho, cera. Beleza, então, deixamos o delivery. Agora vamos para um quadro de muito sucesso. Pelo menos eu gosto, acho que a maioria aqui gosta. Que é o Amaury Dumbo, cara. Opa! Impressionante, Amaury Dumbo. Jesus, hein? Jesus, hein? E aí, Paulão, o que você tem achado do Amaury? Eu gosto. Eu tive também, falar em participar de gravações, eu né, participei de uma gravação. Quer dizer, eu vi a gravação. Os bastidores, né? É, os bastidores. Queijadinha na biquinha. Eu vi. Quem mais? Quem mais? Pode ir falando aí, vamos lá. E o cardápio? Gente? Vocês estão gostando de algum dos pratos que foram mostrados? Não, os pratos são sensacionais. São muito bons. picolé. E o Banzo Lichtinho da Alsicha Alemã? Rola, hein? É o Dumbo Lanches, né? Dumbo Lanches. Teve o café à bolonhesa. E a salsicha? Suco de é, o Dumbo Bistela. Salsicha com ameixa. Salsicha com... O quê? Ameixa. Não, gente, aquela parada, hein? Não dá, né? É o... X-limão. Teve o X-limão. A cai... Linguiça split. A caipirinha de feijão. Linguiça split foi intenso. Linguiça split foi complicada. Porra, foi tensa aquilo lá, hein? Picolé. Mas muito bom. Boi. Fora o... Picolé de língua de boi. Cafezinha bolonhesa foi... E a melancia do amor. Putz. Aí pegou o fogo. E tem os prêmios também, né? Aquela prêmio doido que eles dão pras pessoas e as pessoas e levam. E o cara do... cara do pessoal do que tava fantasiado de personalidade Disney... Não, é o Discovery Kids que um cara, os três caíram fora do porta-malas. Pode ver assim, né? Foi com o bambam. A cara dos convidados, do pessoal que recebe o prêmio é muito bom, cara. Agora eu só não sei porque que esse quadro demorou tanto, né, pra estrear, ficou um bom tempo na gaveta, né, cara? É muito bom, Amaury. Como chama aquela cachaça mesmo? Só pra confirmar. Ipiroca. Ipiroca! Ipiroca. E o carioca... Não, tem a Ipioca. Tem a Ipioca. Esse já passou um comercial. Não, mas então, o carioca... Então, o carioca falou que a cachaça que vai ali na Ipiroca é aquela... O Samir. Pois não. Beleza. O que foi sensacional também foi o beijo do Fred Mercury prateado no Amin, né? No Amin, né? Que coisa ridícula, não? Viadagem total. O Amin é ridículo. Falando no Fred Mercury, uma das coisas que me fez mais rir, assim, ultimamente, é a dança da mosca varejeira. E você tava nessa animação que você tá agora? Putz! Cadê o cavalo? Eu acho que perdeu a graça quando eles colocaram outro ali, ou aquele outro gordinho ali junto. Eu sei. Fazer um, homem eu acho grito. Que, é o Homem Grito. Eu acho que o Homem Grito lá, o que faz o Homem Grito. É o Maquelele prateado. Quando eles começam a colocar outros, eu acho meio sem graça quando colocam que nem os anõezinhos. Eu acho melhor só um, que é o Fred Mercury original, que faz o Edu, você não acha? Eu já acho que já perde a graça quando já tem outros. Eu acho que tem que tirar o Maquilê, botar o Senna lá pintado de prata. Senna prateado. O Ayrton Senna. Olha, prateado. O Emílio já tá conversando comigo pra ver se eu faço algum quadro no programa de TV. É bom vocês ficarem de olho. Boa! Tá bom. Aí, conversam bola e o pessoal. Eu prefiro a Tina Turner prateado do que aquele Maquilele prateado. Ai, ai, ai. Eu também. Opa, aí, eu também. Beleza, vamos seguindo não então. Não aproveitaram ela, né? Não aproveitaram. Acho que ela não se aproveitou, sei lá. Ficou meio apagada. Não, sim, mas ela não aparecia bastante. É diferente do grandão ela lá. Pegou, sabe qual tática? Pegou a tática da Sandy Carpentier. Ela imaginou que ia ser o sucesso da vida dela. Foi um tiro no pé, né? Literalmente. Literalmente? Um tiro no pé no sentido de... Literalmente. Falou literalmente. Ela deu um tiro no pé? Tá falando literalmente. É um tiro no pé da incerteza, entendeu? No pé da incerteza do quadro. Ah, no pé da incerteza. Sentido figurado. Literalmente, porém... Literalmente, o sentido figurado, literalmente. Agora sim. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Vocês não esperam o cara maior o bico? Muito bem, vamos seguindo por aqui então com o Panicast 79. 13 pessoas participando aqui, muito legal, várias pessoas aqui bacanas. Daqui a pouquinho a presença de André Locutor também, que é um sucesso. Nossa! Não, alô? Agora vai, hein? Mas antes, vamos falar então... Olha, falamos do Amaury Dumbo, que é um sucesso. Eu vou dar uma opinião pessoal. O controle remoto da minha casa, ele muda sozinho na hora que entra o Vez e o Silvio e a Musa da Beleza Interior. Ele muda sozinho, é o momento que eu vou dar uma zapeada, vou ver alguma coisa. Ô Dai, o que você acha? Você que gosta tanto de Vesguinho... Olha, se eu tô achando chato, então imagina. né? Nossa, velho. Você que gosta, não, eu sou sincera, eu não tô gostando. Eu tô achando uma... já tá manjado demais. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Ceará falou quando, lá no camarim, quando eu estive lá com eles, eles estão achando chato já. Já estão achando passada essa ideia de ficar falando, sempre ficar, sabe, zoando os caras assim na praia e tal. É o que falamos nos últimos podcasts, né? Brincadeira, meu! Ô, louco! Não é só o verão, todo ano, né? Tem outono, primavera e... né? Ah, beleza. Podia fazer uma temporada, isso, né? É porque esse era um quadro que quem fazia bem era o Mano Quietinho e o Mendigo, né? Porque na época que tinha um voo, não voo, era... E por falar neles, eu fiquei sabendo que a Record já tá com um projeto engatilhado pra eles. Como eu tinha comentado nos outros programas. Saiu hoje, ontem no jornal. Folha do Você Capão. Já fez as pazes com o Mendigo já, Cê? Eu fiz um pouco mais ou menos, mas... Putz! Olha, quem tava torcendo, quem tava torcendo... E o Besgo vai ser papai mesmo? Como é que vocês que sabem gostam de fofoca aí? Cena! Ok, ok. Cena. Fofoca é a última Cena. Que eu soube foi a Nicole Balls saindo em punhos escondidos da Luma de Oliveira e do Eike que batiza o Thor. Boa, obrigado pela continuidade. Isso aqui é bom, né? Perguntou do filho do Besgo. Por isso que eu gosto de fazer o podcast. Vamos lá, vamos seguir por aqui então. Agora tem aqueles quadros rápidos, que é sensacional, que é feito por aqueles loucos, que lembra muito Hermes e Renato. Ó, nós temos o Zé Serrote, com o Combate ao Fumo. Tem o Zé Grelha. Putz, o Zé Grelha é impressionante. Era sensacional. Ora, Zé Grelha. Tem agora tem o Fã. Tivemos já o Zé Toalha. O M, o funk é o cara que era da M, né? E do Mario Bros. Que é o cara, que, é o cara que faz a M. Não, mas o Zé Grelha também e o Zé Serrote também, né? Ainda bem que você falou. É mesmo. Zé Toalha foi embora, né? Vocês pediram pra Zé Toalha embora. Eu achei que era o filho da Six One que fazia. Não, e tem aquele também. Poxa, eu pensei que era até eu que já tinha me contratado já. Eles fizeram nossa, agora. Nossa, olha a campanha. Olha a campanha. Quem gosta? Olha a campanha. Cena, 14 ideias pro programa. 14. Mas posso criar aqui. Cebola tem um monte de quadro. Cebola tem um monte de quadro. Ele já mandou e-mail pro Emílio. Teve também. O Street Fighter, que é o que os caras pegam aquele demolidor, né? Que chama, que é do Street Fighter. Ou seja, quadrinhos rápidos ali que, pô, legal pra caramba. É o bloco hardcore do programa. Não, e não enche o saco, porque é rapidinho ali e acabou. É um seguido do outro ali, boa. Não enche o saco porque se ficarem não botando toda semana, né? Claro, evidente, por isso que eles trocam. Mas agora... Não, e sem contar que quem jogou Street Fighter gosta, né, cara? Tem um saudosismo ali, você pensa, pô, mas é tosco, mas... Era igual o Mario, né? Era aquele jeito mesmo, né? Mas que Mario. Tipo... Putz. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo... Ele mudou de profissão, agora tá pegando atrás do balcão. A escada. Não vai nada aí. Eu, por gostar de luta e jogos de pancadaria, eu particularmente eu gostei do Demolidor. Gostei da luta que rolou lá no Patins. As missuras, né? Sobre o Patins. Mas você não gostou tanto, porque o Ceará foi o único que saiu no prejuízo, né? Que teve da bengala. Você responde. Você não gostou tanto. Ele responde, um abraço por mim. Vamos mandar melhores pro Ceará, né, gente? Né? Boa. Melhora, Ceará. Atenção, Senna, uma frase de positivo para Ceará. Força positiva, vai lá. Ô, Ceará. O pessoal quer você de volta 100%. Dá a volta por cima que o pessoal tá te aguardando pra fazer 1000 imitações esse ano. Nossa, velho. Já tá em quantas? Já tá em quantas? Atenção para as parciais. Quantas imitações pra chegar nas 1000? Tá 900 e pouco. Boa. Então tá aí o recado quem para o Ceará. Quem tem o Ceará? Beleza. Tá nem sabendo. Não, cara. Né? Tá ligadão. Tá conhecendo ligadão. Bem o elenco. Bunnycast. vovó já dizia. Nós tivemos aí durante todo esse tempo aí de Pânico na TV, nós tivemos uma odisseia que foi o quê? A casa do Zina. E os caras conseguiram a casa do rapaz e inclusive ele ganhou um contrato. Exatamente, um contrato com a Rede TV. O que, que vocês estão achando do Zina? Porque agora ele tá fazendo matéria e tudo mais, tudo bem, da casa foi legal, o cara conseguiu a casa, o pessoal prometeu e conseguiu. Usaram ele bastante, levaram em vários lugares. E agora ele tá saindo, fazendo umas graças junto com o nosso querido Alfinete e a Sabrina. O Alfinete é muito bom, né? E arrumando, né, confusão também. Por quê? E agora tá arrumando confusãozinha, vocês sabem disso? Ô louco, meu. Ô louco, bicho. Brincadeira, meu. O cara é fera. Brincadeira, meu. Ô louco. Sabe, pega a foto do All Sport. Tem uma foto do Lucina. Pega aí também, pega aí, pega aí. Ali. Ele xingando o Adriano, até que uma hora que o Rodrigo Paiva deu um ultimato. Ou o Zina cai fora, ou todos do Pânico cai fora. Os que xingaram o Adriano. Isso nem foi claro, só postaram as fotos no Wall Sport. Pode ver aí, sabe? Boa cena, estamos vendo, pega as aí, pessoas que estão aí ouvindo, estão vendo nesse exato momento. Ô Vitão, o que você tem achado aí das participações do nosso querido Zina? Pois é, aquilo, né, enquanto tava no começo ali, uma vinhetinha ou outra, tava legal. Só que estão explorando demais e às vezes eu acho que dá até um pouco de falsa esperança pra ele, né, achando que vai aparecer demais e corta de uma vez. Então o que vai acontecer? Vai cortar e vai só acontecer. Que eu... Brincadeira, meu! Ô, louco! No plano da TV, o Emílio já tá pedindo que eu fizesse o laboratório do personagem. Pode aguardar. Qual que vai ser? Opa, tamo na torcida, Senna. Você ouviu o recado? Ouviu o recado? Deixamos um recado pra você agora de pouco. Aí fala, Leandro. O importante que eu vi no YouTube esses dias é que agora o Zina tá cobrando R$4 pra falar Ronaldo. Exatamente. Tá fazendo pagar dinheiro. O IPU. Sensacional, né? Tá fazendo top, dinheiro. Top, top, top, por que não? Top. Cai pra dentro. Senna cobrava 10 pra autógrafo. É um autógrafo dele. Kainan Funes, tem algo a dizer aí sobre o Zina? Sobre o Zina, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é bom que eles descanso de imagem no Zina pra que ele não sofra da mesma coisa que muitos que já participaram do programa sofrem, que é o excesso de imagem e tudo mais, um desgaste de imagem, entendeu? Já tá na hora de dar um tempinho pro Zina, pensar em outra coisa. Tem que estar em mim, né, gente, né? Boa, Senna. Nossa, tá parecendo Cebola pedindo emprego. É, o Senna e o Cebola, bota lá. Eu acho que o Zé Chaminé já tem que dar uma, tem que diminuir um pouco, né? Mas eu acho eu acho que eles deviam explorar um pouco. O Adriano tá me ouvindo, hein? Eu acho bem interessante o Adriano. É isso que o pessoal tá perguntando, né? Mas você sabe o que é o problema desse pessoal assim, tipo Zina e esse Adriano? Rolou um boato lá na feijoada e tal, que os familiares, aqueles familiares que se aproveitam da fama do... Eu vi eles conversando. Já estavam querendo tomar conta. Não, foi isso que ele falou. O que o Pânico fez? Além de dar a casa, deram um contrato pra ele. Que eu acho mas que é, o contrato, eles usando o contrato ele pra então é, mas o contrato acho que não tava previsto, né? Então se eles forem usar o cara do Adriano lá, vai aparecer gente nesse sentido também. Aí eles vão ter que dar um contrato pro cara também. Deve ser algum contrato provisório, não deve ser por muito tempo, Acredito que seja, é só pra enrolar. Mas aí eles vão ter que dar um outro contrato pra... Mas daí eu quero ver ele dar explicação pro público depois, eu não sei se eles vão... Porque aí vai aparecer o cara do chinelo, vai aparecer quem mais? Vai aparecer todos que aparecem. Você acha que o Pano tem algum motivo de dar uma explicação por que tirou o cara do ar? Boa. Pô, espera aí, né, gente? Não, explicação não, mas eu digo assim, se agora aparece um, aí depois aparece outro, aí vem o cara do chinelo, vai vindo todos que aparecem, né? Não, mas porque o programa do Gugu. É de uma varinha, né? E o relógio do Faustão, Rony? Até hoje, né, cara? Então. O que você pode falar? Fala com o Stepan Essician. Pô, até hoje não deram um fim no relógio. Relógio não. Do Faustão. Tô vendo que isso vai até 3 horas da manhã. Tá sendo bom. Pô, cara. Não, mas você pode sair a hora que quiser também, não esquenta a cabeça não. Busca o pivô na esquina, vai. É o seguinte, então vamos lá, falamos do Zina, o Zina tudo bem, o Zé Chaminé. Olha só, o Zina então tem o acompanhamento da Sabrina total. E do nosso querido Alfinete. E agora eles lançaram o Agulha e a Dani Bolina lá no Rio de Janeiro, a Bolina com aquelas estufas sensacionais. Pelo amor de Deus, velho. pô, já você tem que aguentar corintiano mexendo o saco, vai aguentar flamenguista, flamenguista, porra, né? Sensacional. E aí, você tem acompanhado, Leandro? Ah, cara, o que eu gostei do Agulha foi a pancadaria que ele levou lá da mulherzada lá do, da luta livre lá, eu, cara. Eu também gostei. Pô, ele deu uma apagada lá, né? Sideral, você que entende aí do negócio, o que, que foi aquilo lá? Não, ali ela deu um mata-leão nele, né? Aí fecha ali, ó. Ele não consegue respirar e não passa oxigenação pro cérebro. Aí deu aquela apagada bonita. Também no Dicas do Bolo, o Minotauro, não, ó. Botou o Bolo pra dormir. Então, teve o do... dos cinco maneiras lá que o Minotauro fez. Teve o que rolou também há muito tempo atrás no Hora da Morte. Teve vários casos que tentarem apagar o pessoal no programa ali. Eu acho legal do Agulha e da Dani Bolina que a Bolina vai lá pro Rio, aí aparece torcedor do Flamengo e já tira o sarro. Ela alugou uma P agora, o Imperador pegou. O Imperador pegou. E pode aguardar que pode ser que alguma coisa aconteça comigo no Pânico. Você já falou. O tema, vocês podem... Você já falou. Mas falando, qual que vocês acham que deve ser o tema, vocês acham? Ah, pode sim. Ser? Nós vamos dar uma dica. Vamos fazer depois um bolão. Beleza. Vamos pra saber qual... Então nós aproveitamos, falamos das lutas aí com as mulheres. Feijoada. Falamos também, você chegou cedão. E louco, temos mano. Também a nossa querida Marília Gabi. Gabrielpes, que levou lá o Moraes Moreira. Marília Gabriela aprovou, né, a imitação. Levou a própria Marília Gabriela. O que você achou, Sideral? Por quê? Que ator, filha cantor. Fala aí, Sideral. Deve saber que com ele falar o quê? Ele é ator. Ele é professor. Kainan Fanny e a nossa querida Gabriela. Água de benzer, água de banhar, alcohol, só para nos enfeitar. Água de beber, água de beber. Água de beber, escolhendo o pessoal banhar, legal aqui. Vital. Do bola, né? Lucas Vital. Opa, já chega lá. E a Gabi? Manda aí que cabeça aí. Gabi Herpes. A Gabi tá assim. Ah, a Gabi Herpes tá sensacional, né? As imitações, fora os convidados também, né? A própria Maria Gabriela, que foi lá como convidada, fez aquela graça lá com o Ceará. Também teve o Moraes. É, o bom que o povo levou na brincadeira, né? Aquilo que eles fizeram. E foram levando na esportiva mesmo, foi muito legal. Sabe, Sérgio Malandro foi lá. Sabe o que eu gostei? Exatamente. Pode falar, Leandro. Não, desculpa, Samir. O que eu gostei foi a imitação do. Do Corvilho, do Eduardo, do Romário, cara. O Romário. Cara, foi sensacional. E a Sasha também. O Romário foi muito bom. Pegando o gancho nesse aí, eu achei legal, porque teve uma vez que o Polvilho tava fazendo o Sérgio Malandro, ele ficava, yeah, yeah, yeah, yeah. Daí ele tirou o boné e, pô, Ceará, desculpa. Não, eu não sei fazer, Ceará. Dele, não, ficou bom, rapaz. Não, eu não sei fazer. Eu fiz o Romário lá, semana que vem eu faço o Romário, mais legal. Ele não, pô, ficou legal. Você só tem que falar a pegadinha do malandro. Não, não sei fazer. Desculpa, Ceará, desculpa, ele saiu assim, triste. Eu gostei do. Milton Travesso, não é? Né? Interpretação total. Eu gostei do Saci Tererê. Saci Tererê, sensacional. Tererê, a dança do Saci Tererê. Foi bom. Bom. Saci Tererê imitando o Silvio. E aí, nessa linha do Sérgio Malandro, no outro programa, teve agora, fez agora, né? Aí veio o Sérgio Malandro ensinar o... Exatamente. O próprio Malandro. Jumento triste. Gente. Jumento alegre. Jumento triste. Ha! Kainan, voltou, Kainan? Por que voltou? Ô, Kainan, você mesmo, rapaz. Nossa, velho. Gostaria que você, nosso representante do Distrito Federal, representante de Brasília, falasse sobre as aparições de Sabrina no Senado, fazendo as gracinhas. Fazendo aí os trapalhões, escolhendo o mais bonito, levando o suco de maracujá. É, tem essa também, verdade. Aliás, eu queria agradecer por toda essa introdução. É, sobre a Sabrina no Senado, rapaz, muitos dizem que a presença dela lá é porque ela está com alguém do ínterim, né? Do lugar, né? É mesmo? É o que dizem, né? Fofocas, puxico, então, aproveitando aí o gancho aí. Lógico. Será que é o Collor, hein? Não, então, porque não, é, no dia que a gente, a Day é também testemunha, no dia que a gente tava na feijoada, o Emílio comentou sobre isso aí, da Sabrina tá sempre lá no Senado, porque não dá pra mandar o Ceará, esse pessoal que se fantasia, porque os caras lá da segurança do Senado não deixam eles ficar nem... pode dizer... É, a 500 metros perto do Senado. Quem pode falar isso aí melhor... Ô, é você... louco, bicho! Brincadeira! Brincadeira, meu! Brincadeira, meu. Pode falar. Aí, não, mas você deixa eu terminar pelo menos na minha conclusão. Ele já vai falar, já, sério. Bota o cavalo aí. Fala, Paulo. Então, aí o amigo, aí o Emílio comentou que vai mandar sempre a Sabrina, porque a Sabrina tem acesso fácil lá. Agora, se é por causa do possível namoro dela com o deputado, aí eu não sei, né? Ah, tá. Não. Na verdade, eu peço desculpas. Eu acho que o que o Paulo falou. Não, eu tô agora... só tô fazendo um comentário, não, uma curiosidade. Eu diria mais. Cara. Eu diria que a Sabrina ela tem acesso em qualquer lugar, cara. Você vê na época lugar. Da seleção, aliás, no hotel de seleção. E no quarto da minha casa, certeza. Um pensamento que um amigo meu falou é: como é que é? As mulheres conseguem tudo. É bem mais fácil as mulheres. Se quiser uma coisa, você pede pra uma mulher fazer primeiro. Você vai ver que. Verdade. Falando em mulheres, rapidinho antes de você completar, Kainan. O Mariana, você quer uma água? Quer um. Alguma coisa. Tá falando demais, hein? Incomoda. Você quer um trampo? Você quer um lanche? Um pão, fresco, um pão com mortadela? Não, obrigada. Tá tranquila? Emílio. Segue. Qualquer coisa pode chamar. Você quer chamar. Um sanduíche? Emílio. Emílio. Osman, tá tudo bem por aí? Geroso. Isso aí. Tenta dar uma. Presente. Tenta dar uma reconectada aí, rapaz. E o Cebola ali, hein? O Cebola que é. O Cebola. O cara que o Cebola consegue as entradas lá. O Cebola consegue entradas no Senado. O Cebola é o nosso impostor. Aliás, vamos aproveitar então. Vamos aproveitar e vamos falar do impostor. Cebola, e aí? Você não gosta do impostor ou gosta? Não, não sei de impostor, não. Não gosta, né? Não gosto de impostor. Ele é ruim. Cebola fica xingando, cara, o impostor no Twitter. Nossa, eu devo ser a única. Eu ia dizer, eu acho que eu sou a única. Acho que eu tô achando chato já, repetitivo. Não, eu vejo. A única vez que valeu foi com o Stallone. Aí tudo bem, eu tiro o chapéu. Nossa, eu não sabia que tinha um monte de cebola aqui. Ai. Nossa, velho! Nossa, velho! Põe o cavalo aí! Pega a cavalaria aí! Tem que cobrar dinheiro demais, Cebola. Pois é, eu vou começar a cobrar meus direitos. Então completa. Vai, pera um pouquinho. Não, deixa ele completar então. Direitos da... Completa. Deixa o cara completar. Completa então, Cebola, vai lá. Seguindo então com o Panicast de número 79. Agora então, encerrando aqui a parte da TV, temos o maluco do Bola se ferrando nos cinco maneiras. Esse último domingo teve aí o negócio do casamento lá, casamento. Que foi sensacional. E teve milhares aí durante todo esse tempo. Vocês podem ver a cena, tem uma num dos quadros aí. Brincadeira, acidente de trabalho. Eu apareci, vocês podem ler a cena, não é, o Samir? Foi o DJ. O Senna tava lá. O áudio. Daiane Empinotti. Foi o áudio. E aí, Dai? Oi. E o Bola se ferrando? Eu acho ainda o melhor quadro do Pan. É mesmo? Alguém concorda? É, eu acho. O melhor? Tá entre os melhores, vai. Entre os melhores, aí eu também vou concordar. Fala aí, Paulo, e aí? O que você tem achado do Bola se ferrando? Ah, eu acho divertido, né? Mas eu acho que também tá na hora do Bolinha também, né? Começar a reverter um pouquinho pra ele, né? Esse porque é um tá só o Bola se ferrando, né? É. Só que eu acho que eles estão segurando mais um pouco, né? Até. Quando saturar mesmo de vez, acho que eles vão pegar e sacanear o Bolinha. Pode ser uma ideia. Francis. Não, então, eu meio que concordo com a Empinotti. Não sei se é um dos melhores, mas... Tá entre os melhores. Não sei se é o melhor, mas tá entre os melhores. E se for ver, né, é a produção mais tranquila, assim, do programa, né? Que o cara vai lá no quintal da casa, faz ali, grava. Aquele esquema lá da bola, lá, aquele truque, jogaram ovo lá, foi sensacional aquilo lá. Do feno lá, né, que ele jogou na... Deu na ova, né? Não, da bola lá, que uma bola gigante que ele entrou dentro dela. Isso é ladeira. Ah, tá, não, mas é... Tá, tudo bem. Tem o do feno que ele jogou lá e o cara colocou a gangorra. Eu não sei vocês, mas é o quadro que eu dou mais risada, é esse, cara. É muita sacanagem com bola. Sensacional também as discussões do bolinha com bola também. E eu acho... E a pimenta no... Pode falar, Rony. A pimenta no fiofó, cara. Eu nunca pensei em ver aquilo, velho, na televisão. Não, e sentar no formigueiro, cara. E sentar no formigueiro. Eu gosto da motivação que o Bolinha passa pro Bola. Não, Bola, vamos fazer que as crianças vão gostar. As crianças vão dar risada. Esse quadro um dia vai acabar só no dia que aí uma criança dessa repetir um negócio desse e morrer, né? Aí acaba o quadro. Aí acaba o negócio. Nossa. O Senna deu uma saída aí, daqui a pouco o Senna tá de volta, mas ele seria uma pessoa legal pra dar esse depoimento. Até o Big sempre tá visitando lá a rádio. Porque às vezes a pessoa pensa, puta, mas televisão você não pode acreditar. Televisão é tudo uma ilusão. A maçã? Bicho, eu fui lá na rádio, eu vi o Bola puto da vida por causa do negócio da pimenta. A Dai foi lá, ela deve já ter visto a cara do Bola. Ele fica puto, cara, ele fica bravo. É, e ele xingava a Bolinha igual que nem ele xinga na TV. Era uma coisa impressionante, porque tu acha que é diferente o tratamento, mas não, é igual. É a mesma coisa. Viu, né? É a mesma coisa. Então os caras são iguais. Os caras fazem isso pra ferrar mesmo. Beleza, então. Então vamos seguindo. Alô, com o... Que é? Estados Unidos? Vamos, olha. Calma. Só, olha só, chegou aí André Locutor. André Locutor na super animação. André Locutor chegando agora no final da TV, meu querido locutor. Então vamos entrar no Pânico na Rádio, por favor. Uma vinheta para o Pânico na Rádio, por favor. Semana em Pânico! Na Jovem Pan. Já foi melhor, né? Nossa, velho. Já foi melhor. Pânicast. Vence uma guerra lutando sozinho. Pânico 79, seguindo por aqui, com o Pânico agora na Rádio Jovem Pan. Eu separei algumas entrevistas, se faltar o pessoal completa aí, sem problemas. A Stephanie CrossFox esteve lá. Deus me livre. Absoluta. Pô, cara, o Pânico tá muito sem critério, cara, pra levar convidados. É melhor fazer um falo que eu te chupo, porque. Hoje qualquer pessoa que faz um vídeo tosco, divulga na internet, faz um relativo sucesso, eles já levam em rede nacional, não dá, velho. Sinceramente, é o tipo de entrevista que eu não faço muita questão de ouvir, não. Esses dias eles levaram aquele Davis, que é o cara da Xuxa. Pra defender a Xuxa, eles levaram, que isso. Meceu com a Xuxa, meceu comigo. Era melhor ter... Vocês estão dizendo... ter levado a hora do barulho já de novo e a da... Vocês estão dizendo então que quem tem que ser entrevistado é só os famosão. Não, só os famosão, mas também levar o cara da Xuxa, pô. Podem aguardar o que ele vai fazer na internet. Eu já vi muita entrevista na rádio com um cara famosão chata pra cacete e um cara totalmente desconhecido bem melhor. Sim, lógico. Não, isso. Eu também acredito. Tem cara desconhecido que tem história legal e é engraçado. Agora, sim, mas o cara da Xuxa... Vai saber disso. O cara da Xuxa já saberia que não seria engraçado. Ó, eu dei risada. Eu dei risada de um cara que foi aquele Ronald Hughes, badalhoca lá, não sei o quê. Pô, foi um programa legal, cara. E ele não é um cara conhecido. David Braga que ajudou a botar. E agora um exemplo. Aquele cara que canta a música do gato lá, o cara é sem noção. E foi o Gatinho Agora também foi legal. Sensacional aquela entrevista, pô. Sensacional, porra. Não, mas esse o cara tem história. O cara tem história das músicas, o cara tem história. Mas é um desconhecido assim, né? Tudo bem. A história, eu perdi a história. Agora não é um famosão que estão dizendo, né? A questão não é ser famoso ou não. A questão é de ter uma boa pauta para participar do programa de maior audiência na hora do almoço. Então, assim. Então me responde. Leva que pauta você tem com lixo? Deixa o cara terminar o. Deixa o cara terminar o raciocínio dele, ô maldito! Acabou assim, não. Deixa o cara. Respeita os doentes. Vagabundo, respeito doente. Olha, até a vinheta, hein? Tem que colocar a vinheta aí, mano. Vagabundo! Vagabundo! Respeita doente! Completou, Rony? Ah, completei. Não completei não, mas fica assim mesmo. É, pois é. Fácil demais. Claro. Pode falar, Sideral. Vai, Sideral, fala. Não, que pauta você tem com o Lídio Matheus? Puta que chato! No momento da entrevista, o cara era famoso, entendeu? O pânico... Aquelas tem também, ô louco, meu. Tem aquelas bandas que ninguém nunca ouviu falar e aparece lá. Ah, banda assim... Agora. Tá dando uma chance, né? Vai dando uma chance. Mas são... São entrevistas pagas. Puta que chato! Você nunca esqueça disso, o cara paga. Você sabe se a entrevista é paga? Você tava lá, tem prova disso? Você tem cópia da nota fiscal, do recibo? Pago pela entrevista. Exato. Aê, Paulinho Sideral. Oi, o Cena. O Tutinha. O Tutinha. Na edição número. Paulinho Sideral foi intenso. Tu tinha falou na Playboy isso, é. Tu tinha deu na entrevista da Playboy, ele falou isso. Tânia. Exatamente. O pessoal também do Maurício Ricardo aqui de Uberlândia, o pessoal do Seminófobo. Exatamente. O que eu queria até falar um pouco como destaque, foi uma entrevista que eu gostei muito. Eu acompanho um pouco do trabalho do Maurício Ricardo e vi desde quando ele começou com essa história dos Seminovos. E eu acho muito legal essa nova banda que eles estão formando aí, e um pouco da metodologia deles, até da filosofia de musical deles, que é um pouco contra o jabá, tentar colocar um novo método aí de vendas de músicas. E não tão vendas, né, porque eles se baseiam na distribuição de músicas, eles querem fazer mais uma arrecadar dinheiro com os shows. Mas Ricardo já cala a boca, Sideral. Caiu. Puta que chato! Pessoal, vocês podem colocar minha charge aí? Coloca aí, coloca aí. Charge do Senna? Tá passando agora. Passando. Larga dessa cantoria, menino. Música não vai levar você a lugar nenhum. Pera aí, mamãe. Aguenta aí. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu... Seguindo então aí falando de famosões e falando de não tão famosos assim. Nós tivemos, falamos do Ronald Hills também, do cara lá da Xuxa e tudo mais. Foi indicado. Deixa eu lembrar, sabe, quem indicou, porque senão o pessoal vai ficar reclamando. Foi David Braga, nosso parceiro de Aruarama. O David Braga. Falando nisso, ele tava aí antes também, viu, Samira? Ele pediu pra mandar um abraço pra ele. Um forte abraço pra David Braga e para Renato Bacon também, que apareceu e não conseguiu participar. Várias pessoas tentaram, mas se fosse todo mundo participar, um seriam 30 pessoas na conferência, e a conferência não aguenta, apesar de ser diretamente de horas também, tem isso também. Então vamos lá, famosões. Charlie Brown Jr. E eu particularmente não gostei da entrevista. Briga Chorão e Amanda, né? Que ele foi descontar na Amanda, 10 anos, né? É, 10 anos, é uma coisa tão 99, né? Mas vamos lá, Charlie Brown, alguém gostou da entrevista? Destaques? Foi polêmico, os caras do Pânico gostaram, que foi, inclusive foi no dia da feijoada. Então na feijoada foi comentado. Então eles gostaram porque foi bem polêmico e tal. Então isso dá audiência, né? Dá repercussão. Você né? gostou, Paulo? Você que tava próximo lá? Eu peguei o final da entrevista. Eu ouvi a entrevista depois, porque a gente só entrou no último bloco lá. Então não, eu não vi, eu vi a entrevista depois, né? Eu concordo com o pessoal do Pânico, assim, que a entrevista deu repercussão, né? Ah, cara, eu sinceramente, eu acho assim, é um Pra mim foi entrevista baba-ovo. Eu também. Entendeu? Se qualquer outro ali que tivesse virado as costas pro Pânico, tivesse, sei lá, falado que não ia durante 10 anos, o Pânico ia ficar zoando, escrachando, aí quando o cara vai lá, ficou aquela rasgação de seda do Emílio. Ah, mais ou menos por aí. Mas o Emílio já foi falado aqui, ele é o Zé Média, né? Não, sim, eu tô quando falando. Tá lá, que... ele não faz esse tipo de. Não, mas qualquer um. Vocês se colocando no lugar da pessoa, vocês não iam tratar mal, lógico. Ele não foi só no caso do Charlie Brown. É aquele negócio do anfitrião, entendeu? Você não vai tratar mal quem vai na tua casa, entendeu? O cara chega na tua casa, você vai falar tudo que ele fez de mal e pá, pá, pá, entendeu? Você fala quando ele vai embora. Exatamente. Pode ser, mas é igual nós aqui no Panicast. Enquanto o André Lutro não chegou, a gente desceu a lenha. Agora ele chegou, nós estamos bonitinhos. Cebola também. Agora nós estamos esperando o Cebola sair pra gente meter o pau. Cebola saindo, a gente vai descer o pau. Enquanto ele tá aqui, a gente é educadão. Inclusive o Cebola. Inclusive o Cebola vai comentar agora. Exatamente, tudo na amizade. Inclusive, o Cebola agora ele vai comentar para a gente Fafá de Belém no programa Pânico da Rádio. Eu não acompanho a rádio, não. Você não acompanha a rádio? Certeza. Então, seu Twitter fica escrevendo sozinho ali, então. É, isso que eu ia falar, o Twitter... Não acompanha. O Twitter escreve sozinho. A banda tem seu papo, a mão explodiu com o ácido sulfúrico. Não, e essa história agora? Quem é que usa o seu Twitter na hora que eu escuto a rádio? O teu céu é água marinha. Panicast. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Olha só, tivemos um show de imitações com o Robson Bailarino. Eu não conhecia, ele é da Record. Ele faz imitações do Ratinho. Sensacionais, cara. Começou no Ratinho, né? Pô, ele fazendo o Raul Gil é que os caras falaram, né? Qualquer um imita o Raul Gil, mas... conversando é mais difícil. Esse aí realmente é fera, cara. Era um convidado que eu ficava pensando assim, pô, podia convidar esse cara, ou esse cara poderia ir. E foi, né, no Pânico. Bem interessante, eu gostei muito da entrevista dele. Uma bela entrevista, né? Tá vendo? Já é uma entrevista que eu achava que não ia render e rendeu bastante, porque o cara, ele é um cara sagaz, né? Pô, o cara imita o Roberto Carlos, maluco. Eu gostei do Raul Gil, o jogador, né? O jeito dele imitar as emoções. O Raul Gil, achei legal. Não, é o outro. O jogador. É o jogador. Meu xará, Roberto Carlos. Robson Bailarino. Quem mais? Kainan, Locutor, Leandro. Não, o Bailarino, na boa. Acho que uma das melhores entrevistas do ano. Boa. O Bailarino, cara. Legal. Na minha opinião, porque o cara, ele imita demais, velho. Ele manja do negócio. Ele imita tudo, né? Fiquei sabendo que ele imitou até o Emílio. Não, deixa eu falar. Espera um pouquinho, Cebola. Você fala demais. Espera um pouco. Nossa. Eita, nem falei nada. Mas você ia falar. Já pensou em falar? Peraí, deixa eu completar, se já fala, se pula. Vai lá. Cai não. Aí ele imitando lá, imita o Roberto Carlos e tudo mais. E o melhor foi a parte do Akon, cara, que ele pegou aquela música do Akon Only. Ele imitou a vozinha, aquela voz quando você passa o negócio. Bicho, aquilo ali é sensacional. Uma das melhores entrevistas do ano. Quem tiver a oportunidade de baixar, por favor, baixe. É imperdível. Ô, Samir. Pois não. Outro comentário. Agora só uma cena aqui, gente. Esse Samir, outro comentário que eu queria fazer sobre essa entrevista é que o cara. O cara se empenha muito, entendeu? Ele se empenha muito, ele perde um tempo pra aprender. Estudando, é tudo. É cada tipo, cada tonalidade. Ele tem um leque de imitação muito grande. Exato. Entendeu? Eu achei sensacional por isso. Que ele faz com gosto, ele faz porque gosta mesmo, entendeu? É o artista, né, cara? O artista bom é assim. Só né? uma lembrança aqui, gente. Vocês que têm uma tempestade cerebral elevada aí, nossa, podem se lembrar. O episódio da Papai de Tempestade cerebral elevada. Calma, deixa eu falar. Muito bem, é o seguinte, o Kainan chegou a comentar aí sobre a entrevista do bailarino lá, que foi uma das mais legais, assim, pra você dar risada. Eu acho o seguinte, em matéria de riso eu também concordo com essas. Agora, em matéria daquelas entrevistas palestra, pra mim, inclusive, eu indiquei ainda, eu fiquei enchendo o saco do pastor pelo Twitter, e depois ele levou o pessoal do Titãs. Eu sou muito fã da banda, eu sou da época e tudo mais, eu vivi isso. Eu achei uma entrevista muito boa, muitas histórias e tudo mais, os caras são tudo louco. E pô, você vê que o estúdio tava lotado, os caras em cinco lá e tinha espaço pra cada um falando. Eu achei uma das melhores entrevistas aí. Eu já tive contato com eles já, mesmo o Arnaldo Antunes já. Ó, que bom, hein? É, eu tô. É o tipo de entrevista que pra quem gosta de boa música, pra quem viveu os anos 80, não tem como dar errado, né? Às vezes até você não gosta da banda, mas gosta da entrevista. Eu particularmente não gosto de Kid Abelha, mas eu gosto quando a Paula Toller vai lá. E a mesma coisa acontece com o Titãs. Eu gosto dos Titãs, não na fase hoje. Eu gosto ainda na fase do Arnaldo Antunes. É, então. Comecinho. Inclusive, mas vamos. Os caras têm muito o que falar. Vamos aproveitar para misturar, tem assim a gente encerra também. Hoje, na gravação desse podcast, tivemos também o Arnaldo Antunes na rádio. Ele já fez parte do Titãs e tudo mais. Inclusive, na entrevista do Titãs. Eles falam sobre o DVD, A Vida Parece, Até Parece Uma Festa, que o Arnaldo aparece em vários momentos. Até o Nando Reis. Até o Nando Reis aparece também. Nando Reis, o São Paulino. Vai lançar um livro agora. Então, ó, foram duas entrevistas muito legais. Tanto a do Titãs como a de hoje do Arnaldo. Kainan, você concorda? Você concorda que no estilo de entrevistas palestras, essas foram bacanas e a que você citou como engraçadinhas também? Sim, Samir, eu concordo plenamente com você. Aliás, eu tenho um adendo a fazer. Eu pensei que a entrevista do Arnaldo Antunes não seria tão legal. Eu tô sendo sincero com você, certo? Por causa do jeitão do Arnaldo e tudo mais, culto e tudo mais. Mas a entrevista dele foi uma das mais legais que eu já ouvi, na real, tô dizendo sinceridade. Que ele falou da época dos tribalistas e dos titãs, ele deu toda uma explanação da história dele, eu achei muito legal e também é outra entrevista que vale a pena dar uma ouvida. Mais alguém então, do Titãs? Eu vou mostrar o tweet pica pra você. Alguém mais de Titãs ou não? Jesus, não, patrão. O Vital. Vital, alguma coisa, Vital? Não, eu também não acompanhei essa entrevista, só queria reiterar o que falaram aí. É, um agradecimento ao trabalho da equipe UPREC que tá fazendo aí no blog, não é? É, disponibilizando essas entrevistas para quem não tem a oportunidade de escutar ao vivo. E por vezes eu até acho. De pau. Acho de pau. É. Boa, boa. Vamos lá. Boa. Mandar um abraço. Mandar um abraço pro pessoal da UPREC lá. O Erlon. Ô, Samir. O Erlon, o nome do Erlon tá lá até hoje. Ele nem liga, mas que diga-se de passagem. Tá de 10 a 0 no site oficial, hein, nego? Tem gente e tem gente que quer saber quem é que tá postando. Os resumos. Tem dono do blog que não sabe quem é, né? Mas tudo bem. Eu posso falar? Eu posso falar sobre isso? Pode, lógico. Eu posso falar sobre isso? Você tem certeza? Lógico. Não, sobre quem faz os resumos, eu vou dizer a verdade. Quem faz os resumos sou eu, tá legal? Não é querido. Imaginei. Tão bom. É só o Jonatas que não sabia, ô Kainan. Fica tranquilo. Só o Jonatas não, que sabia. Eu não tô fazendo resumo pra querer bancar o bonzão nem nada disso. Eu faço resumo mais pra, por exemplo, no cast. Não, mas ninguém tá te questionando sobre isso, cara. Exatamente. Ah, tá. pode ficar tranquilo. Eu até gosto do resumo ali. Eu também. Para também. E muitas vezes. Já dá uma ideia do que vai ter no que eu vou ouvir, entendeu? É, então, muitas vezes, não, em todas as vezes, eu concordo com o que tá escrito lá. Tá bem descrito o negócio. E você deixa um ar de suspense também. Tem alguns que você deixa um ar de suspense. É, isso. O que será que a mana respondeu? O que será que aconteceu? Cara, eu quero convencer as pessoas a baixar o que eu gravei, entendeu? É, pro cara ir lá ver, né? Que senão o cara ver o resumo e não vai ouvir, não vai baixar, né? Está de parabéns. O resumo é rápido e objetivo, né? É, que nem um trailer, né? É coeso. Aquela expectativa de ouvir a entrevista. É coeso. É. Tá certo. Então, Mark... Obrigado, hein, Kainan. Boa, tá Kainan. Certo. Já puxamos o saco do Kainan, então. Mais uma salva de palmas pro Kainan. Boa, Kainan. Iaco! Vamos lá. Eu ganhar na Mega Sena, lembrarei de você, viu, Kainan? É o seguinte, então. Teve a Milena do Big Brother 9, por mim, pula. Mais alguém que quer destacar? Pula. Tive com a Milena, gente. Pula. Comentário rápido de Senna sobre a Milena. Vai lá, Senna. Tipo Twitter, né? Isso. Notou que o Amazonas é só... A Floresta Amazônica, Tony Red e Boa Garantia de Caprichoso. Muito bem, tá aí, tá resumido. Eu viajei total, mas tudo bem. Eu também, mas vamos lá. Eu acho que foi só o podcast. Para os pobres, os desesperados e todas as almas sem lá, vendo barato a minha nova água benta, três prestações qualquer um pode pagar. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que... É o seguinte, Panicast 79, então quase encerrando. O Leandro tem mais uma consideração, certo, Leandro? Isso, é. Até inclusive você até tocou no nome do cidadão, que é o Dan Stuba. Bela entrevista. Foi uma entrevista que eu gostei muito, sabe? O cara é gênio, eu gosto do trabalho dele como ator. Gosto da história de vida tanto dele como da família dele, que é uma história louvável, sabe? Coisa que... Putz, esse filme que ele vai lançar agora contando a história do avô dele e do pai, né? De tudo, eu quero ter o privilégio de assistir, porque é muito interessante. Eu que sou fã também de histórias da Segunda Guerra, Primeira Guerra, então é só deixar esse... Não, e o detalhe é que o Dan Stuba, toda vez que ele vai no Pânico, rende uma boa entrevista, né? É um cara que tem sempre assunto. Não. É sempre uma entrevista diferente da outra e o cara sempre tem assunto. Até quando ele vai no ele é um cara bom de se entrevistar. Quando ele vai no Joe, ele rende bastante. Ele é um cara E é um cara que gosta, ajuda também. Ele gosta de rádio, né? Ele tem programa de rádio também. É, então, ele gosta. Por isso que tem essa facilidade, né? Da entrevista, ela corre bem, é um papo cativante que leva a gente a gostar da entrevista. Cena, expediente na... Fim de expediente na CBN toda sexta-feira, mas eu não sei se ele é em rede esse programa ou é São só Paulo, transmitido na internet. Local. Tem internet aí, qualquer coisa. Você ia pode assinar o podcast. Você ia falar outra coisa, Senna? É que ele gosta muito do meu trabalho, gosta da bola, ele me falou isso. Olha, cara, que legal. E ele é um filho também. Autopromoção. É o seguinte, então nós temos aqui mais 5 minutinhos. Eu gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa a respeito de qualquer assunto. Eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então vamos encerrando o Pânico. Panicast número 79, chegando ao seu fim desta maneira totalmente conturbada. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui, agradecendo Sideral, boa noite. Boa noite. Pô, tô morrendo de sono já. Ah, ninguém percebeu. E um abraço a todos. E só um abraço a todos e até o valeu. Até o próximo cast. Ah, valeu. Tá falando no tempo, né? Deixa uma ponta aí. Deixa uma ponta que estava com mulher. Muito bem, vamos seguindo. O pessoal se despedindo por aqui agora. Ô, Rony. Um abraço, Rony. Obrigado pelo retorno aí, rapaz. Obrigado, Samir. Se der nas próximas oportunidades, irei participar. E estamos aí, cara. Pra contar conosco. Valeu, depois sou eu que fumo. Valeu, Rony. Muito bem. Rony Sideral por aqui, agradecendo também a presença de André Locutor. Sim, louco e locutor, todos nós temos um pouco, mas tudo bem. Ah, gente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigado, Samir, Rony, Kainan, Leandro e Paulo Salve, Sideral, tá? Todo mundo aí, um abraço. E esse podcast, um cuecão de couro, né? Só uma charada, que beleza, hein? Tá sabendo bem. Beleza. Vai dormir. Muito bem. Vai te catar. Agradecendo aqui o pessoal, agradecendo o Lucas Vital diretamente da Bahia. Valeu, Lucas. É isso aí, Kainan, Samir. Finalizando mais um podcast, não é? Apesar das atribulações que ocorreram nesta gravação. Vamos ficar aí até o. Até o próximo podcast. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Um abraço a todos, tenham um bom fim de semana. Tchau. A desligada é outro nível, né? Samir. Ah, você já despediu, porra. Você já foi embora. Depois você fala. Puta que chato! Cena! Obrigado aí pela bomba e até a próxima. Obrigado também por fazer os cinco tempos do Senna aí. Dizem que sou louco por pensar assim. Não acompanhar. Umas drogas pesadas, bicho. Idiota, idiota isso. Ai, O Samir deu uma teoria outro dia que cabe bem aqui, viu? Porque o mais normal aqui, papa. Leandro Rezende, um abraço, meu querido. Abraço pra vocês aí, obrigado. Quero agradecer a todo mundo pela participação. Eu gostaria de só falar mais uma coisinha aqui. Que é bom, sabe? Eu gosto disso aqui, todo mundo sabe. Eu já falei isso diversas vezes, não espero que não termine. Já são duas. E é assim, né, cara? A vida continua. Estamos sempre aqui quando precisar. Eu também trabalho, eu também tenho que trabalhar de cedo. Todo mundo aqui trabalha. Eu acho que isso não impede ninguém de fazer o que gosta. Legal. E se a pessoa não gosta mais, não tem mais vontade de fazer, então, poxa, deixa o outro. Faça, pô, eu não consigo mais, não dá mais. Então, passa pra outro, que eu acho que tem gente querendo fazer aqui também. Só isso e aqui com a Cui e com a Cui com a Quá. Obrigado, Leandrão. Um pouco, mas falou bonito. Hein? Falou bonito, hein, rapaz. Isso aí não foi bom. Mandou um recado, hein? Sentiu um recado aí. Muito bem. Vamos agradecer então ele, Paulo Salve, diretamente da Praia Grande. Obrigado aí pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês aí falando sobre o Pânico. E queria aproveitar e mandar um beijo para a Tata, né? A Tamires? Ela não pode participar porque, por causa do horário aí, acho que o irmão dela não deixa ela usar o computador. Então ela pediu pra mandar um beijo, então um beijo tá mandado. E um salve para todos aí, muito obrigado. Beleza, Paulo, é isso aí, até o próximo então. Aliás, aproveitando. Quando é que é o próximo? Em novembro? Você falou da. Então vamos ver. Aproveitando aí que você falou da Tamires, também teve. Esses dias ela conversou com o Senna, a Ana Zanatta, que participou uma época aí do Panicast, então deve estar ouvindo aí. Um forte abraço para a nossa querida Ana Zanatta, que desapareceu totalmente. Kainan Fani, as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todos pela participação do programa, foi muito legal, sempre é bacana ter esse encontro todo mês, né? Porque agora é todo mês, né? O podcast. É, mais ou menos. Queria mandar um salve também, né? Mas é breve, eu queria mandar um salve para Miri, porque pelo menos em boa parte dos posts que eu faço, ela dá um comentário bacana, legal, que vale a pena dar uma lida. E ela queria saber quem é que fazia os resumos. Bom, acho que com o fim desse programa ela já vai saber quem é. E é isso aí, galera. Até a próxima, né? Vamos, só sabemos quando, mas uma hora a gente volta. Valeu, Caineta. Agradecendo também o nosso querido Francis, que esteve comandando essa conexão sensacional. É, eu acho que antes dele falar, a gente bater palma aí, porque ele que proporcionou isso aqui, né? Boa, Franz. Boa, direto. Boa, Francis. Bom dia pra você, Franz. Direto dos Estados Unidos, hein? Mostrando que estão saindo da crise, né, Franz? Exatamente. Aliás, eu queria deixar bem claro aos ouvintes desse podcast que eu participo desse podcast só porque eu tenho uma conexão boa. Se eu não tivesse, eu estaria panicando. Ô, Francis, deixa um abraço pro Andy aí, que o Andy apareceu no Furfos da MTV, o figurante. Deus, ele, porra, apareceu aí, eu vi uma foto lá do Andy. Coisa dá um linda. Forte abraço pra ele. Sopra no cangote do Agnê. Isso. Deu amor. Deu amor. E é isso, né? Um abraço a todos, mandar um abraço aí pra Mariana, acho que ela caiu, não deu pra voltar. Sim, a Dai também já saiu e o Cebola também já foram. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Renato Bacon. Renato Bacon não dá. Osman também, Osman caiu aí, foi arrumar Rodrigo, a conexão e foi Rodrigo pro saco. De Catarina, né? O Rodrigo participou bastante, acho Rodrigo. Que ele só deu oi, né? É, mas tudo bem. E manda um forte abraço também para Marco Ambrélio. Ô, Marco. Isso. Por problemas, não sei do que, não pôde participar dessa bagaça. Mas é isso. Tá aí no chat, compadre. Eu falo que no chat ele fica no veneno. Vamos embora ao som de Raul Seixas. Pô, sabe. Cala a boca, sabe. Tchau. Sabe. Tchau. Tchau. Eu me vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Panicast, Panicast, Panicast. Não perca tempo, pega o telefone e vai ligando. O tempo tá acabando, seu telefone. Que isso? Peraí. Ai, acabou. Ih, Oliveira, velho. Peraí, gente, escuta. Mais uma chance. Tantinha. O pessoal que tá em casa nos assistindo. O Sina tá vendo a Tânia. Ô, Senna, pô, no meio da gravação do cast, você tá vendo a Tânia aí, pô? Ai, ele deixou, Pablito, obrigado, Pablito.